radioonibus.com.br. A partir de agora, em conexão com o Rádio Ônibus Internacional, está começando o nosso programa Giro de Notícias, as informações em rede, não só do transporte, mas tudo o que está acontecendo no mundo, música, entrevistas, informações educacionais, educação de trânsito, um pouco do compartilhamento também dos profissionais que já estão na rodagem há bastante tempo, participam conosco, comentando, ensinando, como nosso amigo, o mestre também, o instrutor Adilson Matos, está sempre conosco aqui, sempre com informações importantes, dicas, orientações para quem está na rodagem, para quem está querendo ingressar agora como profissional do setor, para os empresários, novidades, as novas possibilidades. E nós vamos aprendendo juntos. Quero aprender com você também hoje. Participe conosco. Você tem duas maneiras de participar. Pode mandar mensagem de áudio através do WhatsApp 16 99182 1468, ou através do nosso próprio aplicativo, onde você também pode gravar uma mensagem de áudio. Bem legal, fácil, prático. Participe com a gente também aqui interagindo. Claro que você pode escrever também através do Facebook. Procure Rádio Ônibus ou Henrique Estrada. Pode interagir com a gente, mandar mensagens através do inbox. Quem não pode falar ao vivo, mas quer escrever, quer comentar um assunto de hoje, quer trazer informações, pode escrever aqui para nós também. Pode mandar link musical, se quer fazer um oferecimento musical, conhece algum motorista fazendo aniversário, conhece algum empresário que está aniversariando também, conhece colegas da rodagem aí que você fez amizade durante o trabalho, quer mandar uma mensagem para ele ou para ela. Se tem alguém que você ama, alguém que você ainda não ama, também pode participar com a gente, aproveitando nosso espaço, usar sua criatividade e participar conosco aqui. Se eu fosse você, gravava uma mensagem de áudio bem bonita e mande para quem você sabe que está ouvindo, convida a ouvir também e manda mensagem para ele ou para ela. Seja bem-vindo à primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo. Ônibus, rádio ônibus. Pai, foi um monstro que levou a mamãe? Mais ou menos, filha. Ele tinha garras, pai? Ele tinha um carro, filha. Apareceu de repente na estrada e acelerou em direção da gente. Eu não tinha o que fazer. Imprudência não é acidente. É crime contra a vida de quem foi e contra a vida de quem fica. Pai, por que ele fez isso com a mamãe? Respeite os limites de velocidade e ultrapasse com segurança. Ministério dos Transportes, Governo Federal. Além de falar de ônibus, as principais notícias do Brasil e do mundo, as informações, mais uma informação aqui da Polícia Federal, as investigações que continuam agora chegando lá a mais gente ligada a Sérgio Cabral. As informações agora também na Rádio Ônibus. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Mascate, que é um desdobramento da Operação Calicut, que investiga esquema de lavagem de dinheiro aqui no estado do Rio de Janeiro. Só para lembrar, a Operação Calicut é aquela que foi deflagrada no fim do ano passado, que resultou na prisão do ex-governador daqui do Rio, Sérgio Cabral. A operação de hoje, a Mascate, é realizada em conjunto com o Ministério Público Federal. Ela cumpre um mandado de prisão preventiva e 8 de busca e apreensão expedidos pela Vara Federal Criminal daqui do Rio de Janeiro. As investigações, de acordo com a PF, apontam para lavagem de pelo menos 10 milhões de reais em diversas operações ao longo de 8 anos. A Polícia Federal ainda não divulgou o nome do operador financeiro que está com esse mandado de prisão, mas, de acordo com a PF, ele atuava repassando os valores supostamente ilícitos a concessionárias de veículos pertencentes ao mesmo grupo familiar. O dinheiro ele retornava através de contratos fictícios firmados entre consultorias de fachadas e essas revendedoras de automóveis. Outra parte desses valores era entregue a um sócio que foi utilizado para aquisição de 7 imóveis registrados em nome de uma empresa imobiliária pertencente ao mesmo empresário. Do Rio de Janeiro, Carol Assunção. Obrigado, Carol Assunção, direto do Rio de Janeiro. Ela pode voltar com outras informações. Aqui você se mantém muito bem informado, não só sobre ônibus, mas várias notícias do Brasil e do mundo. Você pode mandar também a notícia da sua cidade. Participe conosco aqui. Vamos começar com a primeira música. Eu tenho feito esses dias aqui sempre a primeira música da Mariana Fagundes. Vamos lá? Também hoje tem Zaqueu, Zaqueu que enviou para nós o seu novo disco, algumas músicas do seu novo disco, novo CD Disco é coisa do passado, né? Seu novo, nem até CD é coisa do passado. Mas a sua nova música, suas novas músicas, é, não são coisa do passado. É novinho em folha, inclusive. Tocamos ontem pela primeira vez o miniaturista e cantor Zaqueu Castilho. Vamos ouvir hoje também a música dele. Mas vamos começar com Mariana Fagundes. Alô, Mariana. Alô, José Marião. Alô, equipe de motoristas dos artistas que viajam aí levando os músicos, as bandas, o tempo todo para cima e para baixo. Às vezes é de van, às vezes é de ônibus, às vezes é com músico, às vezes é com os cantores. Ainda mais quem está começando, que não anda de jatinho ainda, vai só de ônibus. Olhos rasos d'água, só você não vê. Sinto sua falta, eu chamo você. Só pra ver você me amar. Sem você aqui por perto, minha vida vira um deserto. Você é tudo o que eu quero. Sofro tanto só de imaginar. Ai, meu Deus, me dói só de você me amar. Sem você aqui por perto, minha vida vira um deserto. Você é tudo o que eu quero. Sofro tanto só de imaginar. Ai, meu Deus, me dói só de pensar em ti. Mariana Fagundes, também aqui com a gente na Rádio Ônibus. Seja você compositor ou compositora, tem banda, tem grupos, vou chamar a atenção aqui para músicas que falem do ônibus. Precisamos de várias. Primeiro que gravar uma música, já tem algumas, já estamos tocando, mas ainda não é, não foi aquela música que está na cabeça de todo mundo. A verdade é essa. O que tem aí, né, no mercado, que são poucas, está faltando um tchan, eu acredito. Está faltando... Não sei se é o artista, não sei se é a letra. Eu acho que é mais a letra, não é? Tá faltando uma música que conta uma história romântica que possa se passar num ônibus. É, quem sabe se ainda envolva a Rádio Ônibus, melhor ainda, né? O artista vai ter todo o nosso apoio aqui, com certeza. Então tá aí uma dica para você, que é cantor ou compositor aí, tem dupla, sertanejo ou não, não precisa ser só sertanejo, viu? Qualquer estilo que você grave a música, se cair no gosto dos nossos ouvintes e principalmente de quem lida com essa ferramenta, o ônibus, vai fazer sucesso. Assim como as músicas do caminhão. É, o Roberto Carlos tem tantas aí também. E tantos grupos, a maioria é sertanejo, né? Tem música que fala da estrada, né? De viajar, mas sempre relacionado ao caminhão, como se o ônibus não existisse, não sei porquê. E as que tem, que falam de viagem, de passagem, são poucas, né? E mencionam o ônibus em algum momento, mas você percebe que não tem, o cenário não é o ônibus. E é aí que eu gostaria de chamar a atenção, que o cenário fosse o ônibus, né? Porque dentro do ônibus você pode reclinar a poltrona, deixar os pensamentos fluírem, organizar os pensamentos no ônibus, é coisa boa. Você já fez isso? É bom demais. Então está faltando talvez os compositores brasileiros andarem mais de ônibus, porque a pessoa está andando muito caminhão e não anda de ônibus. Esta é a radioônibus.com.br. Atenção, ocorrência grave, MG435, sentido Sabará. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus! O Thiago passou por isso. Ajuda. Tinha muita gente no carro, meu Deus do céu. Imprudência de um veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais três crianças. O que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não. Ajuda, ajuda você, cara. Crianças imobilizadas, chorando, pedindo para ver o pai. O pai estava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Nossa viagem para a Argentina foi publicada agora. Quem é inscrito no canal já recebeu a comunicação. Quem clicou no sininho já recebeu rapidamente o nosso novo vídeo. A viagem inteira, saindo de São Paulo até Buenos Aires, até a rodoviária de Retiro, está no vídeo, claro. Nós resumimos, eu resumi a viagem aqui, não está todas as horas, mas todos as principais paradas, os principais momentos, as trocas de motoristas, foram um total de 7 motoristas para essa viagem, a partir de Uruguaiana, que começou a ter 2 motoristas viajando juntos. Então, no Brasil, no território nosso aqui, território brasileiro, foram trocando de motorista, então não viaja 2. Muita gente me perguntou nesse domingo lá no Pacaembu se a viagem até Buenos Aires eram 2 motoristas do começo ao fim. Não é. Seria muito cansativa, a viagem é longa, são 2 dias de viagem e muita coisa diferente, paisagem diferente, clima diferente. Seria muito cansativo e muito perigoso, arriscado, se fosse assim. A JBL está oferecendo, são 7 profissionais envolvidos, 7. E quando chega em Uruguaiana, bem na divisa, nesse momento começam os 2 motoristas, que depois vão revezando e vão até Buenos Aires. É uma viagem fantástica que eu recomendo você fazer. Se você não tem viajado de ônibus, se você nunca viajou tanto tempo assim, pode ir pela JBL, que você vai gostar e muito. Veja o vídeo, tem os detalhes, veja a qualidade, os carros zerinho, zerinho, lindos, lindos, e um serviço que você vai gostar também. Nós experimentamos essa empresa brasileira, ela não é a única que faz esse serviço, tem uma outra empresa que também está há mais tempo, há muito mais tempo, que faz, não é uma empresa brasileira, mas nós escolhemos essa empresa brasileira para mostrar para você. O Brasil também tem potencial de fazer linhas internacionais de alta qualidade. E você pode conferir nesse vídeo que já foi publicado agora. Vou compartilhar no Facebook, depois você veja com calma lá, assista. O vídeo não é curto, nós faremos depois uma outra versão do vídeo, dividido em partes, para que fique mais curtinho, para que você possa ver outros momentos dessa viagem também de uma maneira mais rápida. O vídeo é longo, tem 43 minutos, mas foi o resumo, já é o resumo de toda a nossa viagem, saindo do terminal rodoviário do Tietê até São Paulo, na rodoviária, até Buenos Aires, aliás, na Argentina, na rodoviária de Retiro. Que eu volto a falar, infelizmente, uma rodoviária que eu esperava muita, muita coisa, mas não tem nada de bom, serviço que deixa a desejar, falta informação, falta comunicação. Para você ter ideia, o sistema de embarque na hora de voltar de Buenos Aires para São Paulo foi um grande desafio. Primeiro que é diferente a forma de embarque daqui da rodoviária do Tietê. Por exemplo, lá você precisa fazer o despacho das malas em local diferenciado. Tem lá o leitor magnético, lá, como é que chama? Lá, o raio-x, né, das malas, como se fosse no aeroporto, só que muito desorganizado, muita bagunça e são andares diferentes. Para piorar, o passageiro, por muitas vezes, não tem rampa de acesso como tem em outros terminais e elevador. Quando você está com muita mala, você vai de elevador. O elevador na rodoviária de Retiro não estava funcionando. Todos que eu procurei lá, não consegui nenhum que estava em operação. Aí você precisa se dirigir até o setor de embarque via escada. E escada escura, pouca iluminada, com pouca informação, e as informações que lá existem, tudo em espanhol. Como é um local onde os brasileiros costumam viajar bastante, eu não consegui entender por que não tem comunicação em português. Deveria, né? O brasileiro vai muito para Buenos Aires, mas não tem. E aqui em São Paulo nós temos várias informações, me corrija se eu estiver errado aí, mas várias informações em português, em inglês e também em espanhol. Mas lá não, está faltando isso lá para a rodoviária de Retiro oferecer uma comunicação melhor. Então, se você não conhece, tá, foi pela primeira vez como eu fui, você fica perdido, não sabe exatamente onde embarcar, né, qual que é a plataforma correta, você vai pedir uma informação, não tem um agente da rodoviária identificado que você possa fazer uma pergunta. Ainda bem que os argentinos são sensacionais. Eles e elas, né? Claro. Eles são sensacionais. Então eu perguntei para os lojistas, perguntei para o rapaz da banca, perguntei para muita gente lá. Todos gentilmente me atendiam e explicavam o que eu precisava saber lá. Claro que não foi de primeira para eu entender, porque eu não falo nada em espanhol, estou aprendendo ainda. Então foi um desafio também. Mas mesmo assim, foi muito legal, foi muito bacana conseguir entender algumas coisas através dos los hermanos que gentilmente estavam prontos a nos atender lá em Buenos Aires. Foi bem legal essa parte também. Você vai ver isso no vídeo, já foi publicado, já está no ar o vídeo. Assista, comente, vou pedir para que você compartilhe e clique em like, porque eu acho que vale a pena. O vídeo vale a pena clicar em like, é uma viagem que vale a pena você fazer e o vídeo também merece um like seu aí. Ajuda a gente aí, que é importante também para que o nosso trabalho continue. Assista. Se não gostar, escreva também, porque não gostou. É importante, não é? A gente saber aqui o que você gostaria e de que maneira você gostaria que os vídeos fossem gravados. Mas é importante que você escreva com educação, não é? O porquê que talvez você não tenha gostado do vídeo. Mas eu duvido que você não vai gostar, porque está muito, muito legal mesmo. Assista. É um vídeo longo, você tem que ter tempo para assistir. São mais de 40 minutos, mas é uma viagem que emociona, é muito legal, ainda mais saber que é uma empresa brasileira. Parabéns, JBL Internacional. Está no ar a reportagem da nossa viagem de São Paulo a Buenos Aires. Depois terá o vídeo que será publicado com a história de cada motorista. Apenas um motorista eu não consegui gravar, que é o Gota, não é Gota, eu falei Gota no vídeo, mas é Gota, né? Gota, e ele foi o único que eu não consegui filmar devido ao horário lá, não foi possível. A gente vai fazer uma outra filmagem futuramente. Mas você vai conhecer também no outro vídeo, não nesse que já foi publicado, a entrevista com os profissionais contando um pouquinho a sua história e a alegria de fazer parte da JBL. Participa com a gente, manda sua mensagem através do WhatsApp 16 99182 1468. Teve um motorista que estava me ligando agora no zap da rádio. Esse telefone não dá para atender, viu, meu amigo? Esse telefone é para mandar mensagem aqui, para poder participar. Você tem que gravar uma mensagem de áudio para que ela possa ir ao ar. Não adianta ligar nesse número, que não tem como a gente atender aqui, acoplado ao computador aqui, ao nosso sistema de áudio também. Não tem como eu atender você, tá bom? Então mande uma mensagem de áudio participando. Foi o motorista da Pássaro Marrom, se eu não estou enganado, que mandou a mensagem agora para nós aqui. Se eu não estou enganado, a foto parecia ser de um ônibus da Pássaro Marrom. Então não adianta ligar nele, você precisa mandar uma mensagem de áudio aqui para nós, que com certeza eu coloco no ar. Ônibus, Rádio Ônibus. Quando eu te peço pra tomar cuidado, quando eu te digo que eu tô te esperando, quando eu te imploro pra pensar na gente, eu tô com medo de te perder. Você cruzando cada estado, noite após noite sem nenhum descanso, eu tô com medo de te perder. Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Diretamente do aplicativo, você também pode participar, mandando mensagem de áudio. Já vou ler também os pedidos musicais que estão chegando aqui. Vamos para as primeiras mensagens agora direto do aplicativo. Alô! Olá, Henrique. Olá, amigos da Rádio Ônibus, direto do Mundo Truck. Em Itupeva, eu sou a Eliane. Henrique, eu gostaria de agradecer hoje o motorista do Lira Bus, que eu peguei hoje de manhã quando eu vim de Campinas, ônibus das 8h30, mas eu não perguntei o nome dele. Agradecer pela viagem, que foi muito tranquila. Uma das coisas que eu não estava observando nos ônibus do Lira Bus é a respeito do cinto de segurança. Ele, antes de sair da rodoviária, ele pegou e pediu para que todos colocassem o cinto. Eu achei muito interessante, porque é uma das coisas que a gente vê bastante na rádio, e eu não estava vivendo isso, dos motoristas falarem sobre o cinto, né? E mandar um abraço para todos os ouvintes e dizer que eu sou apaixonada pela Rádio Ônibus. Um beijo, fiquem com Deus. Valeu, Eliana, obrigado por essa paixão, né? Somos todos apaixonados por essa informação também, pelos amigos, né? Assim como você e tantos outros amigos a gente vai construindo aqui, não é? Só precisamos conhecer pessoalmente. Quando tem evento a gente não se encontra, fica complicado. Vamos ter que fazer uma visita aí, na sua cidade, ou na região aí. Tomara que a gente se conheça logo, né? Você, sua família, né? Quem, o namorado, né? Será muito bem-vindo aqui para conhecer o nosso trabalho também, né? Sendo aqui em São Paulo ou aí em Itupeva. Hoje não teve música? Você não vai oferecer música então pro profissional de ônibus que você elogiou tanto aí que nem pegou o nome? Tem que lembrar o nome quando é coisa boa também. Quando é coisa ruim a gente lembra do nome do camarada, né? Precisa anotar o nome lá. Eu passei por isso várias vezes. Eu gostei da viagem e esqueci de pegar o nome do motorista, não é? Mas quando é ruim, a gente pega o nome, pega registro, pega prefixo, pega placa, pega tudo. Essa é a verdade, a gente esquece, não é? de pegar o nome do camarada quando faz serviço bom. Tem que elogiar, a gente fala das coisas ruins aqui, dos maus profissionais, chama atenção para que eles fiquem bons, mas tem que elogiar os bons também, que fazem um serviço que o passageiro fica feliz, tá vendo? A melhor coisa é o passageiro feliz. E a gente sempre volta a falar aqui que a cara da empresa é o motorista. Ele que tá com a cara lá, né? Vai lidando diretamente com o passageiro. Então, se o camarada chegar mal-humorado, estúpido, não fala direito, não é? Aí complica, né? Complica. Queima o filme da empresa, não pode. Então, a empresa tem que ficar de olho também nisso, para que seus profissionais tenham um bom relacionamento. Não precisa ser maquininha, não é? É muito ruim quando você chega num caixa de supermercado e você vê que a atendente lá, a caixa, ela fala tudo padronizado, como se fosse um robô. Põe um robô lá e fala com a gente, então. É muito ruim, né? Quando, se você faz uma pergunta diferente, a pessoa já não sabe nem responder, porque ela decorou o texto lá. Isso é ruim, não gosto disso. Tem que ter relacionamento de verdade, construir relacionamento de verdade. E quem lida com o público, se fizer isso muito bem feito, a empresa que fizer isso muito bem feito, só tem a ganhar. E a concorrência hoje está grande. Então, treinar os seus profissionais a lidar com o público, esse relacionamento, não é para ficar trocando WhatsApp, mensagem, isso aí é com eles, não tem nada a ver com a empresa, não é? Se de repente alguém se apaixonou pelo motorista, é outra questão. Eu estou falando de coisa séria, né? Coisa que não pode misturar. Tem que ser profissional, mas tem que ter construir um relacionamento legal sem ser robotizado, né? Sem ser robotizado, como a gente vê às vezes nos telefones, né? Que a gente, telemarketing, esse pessoal todo aí que às vezes liga ou que fala com a gente como se fosse um robô, né? Você pergunta alguma coisa diferente do que está no script dele lá, né? A pessoa já se perde toda, não sabe nem o que falar. E não pode ser assim no setor de transporte, não. É muito legal quando se constrói relacionamento sério, mostrando e apresentando esse serviço. Eu acho que ainda falta bastante para muitas empresas rodoviárias e até de turismo um treinamento nesse sentido, que os motoristas tenham e que construam, aprendam a construir relacionamento positivo para a empresa. Traz mais serviço, né? Garante que aquela viagem seja constante por aquela empresa, ainda mais quem faz caravana, que faz romaria, é importantíssimo ter esse relacionamento de amizade séria, que possa colher bons frutos aí, que seja positivo tanto para a empresa quanto para o profissional. Isso é muito importante. Então, a empresa que investe no pessoal, né, os seus profissionais felizes trabalhando, é muito bom, só tem a ganhar com isso também. Parabéns aí, Eliane, por esta observação importante. A próxima música, então, que eu escolhi aqui vai ser para o motorista da Lirabus. Ônibus. Rádio Ônibus. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Notícia do Hospital Sírio-Libanês, o hospital que divulgou o boletim médico desta quinta-feira, no qual informa que dona Marisa Letícia, de 66 anos, mulher do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ela ficou sem fluxo cerebral e a família já autorizou a doação de órgãos. Notícia muito triste. A família também agradece todas as manifestações de carinho e solidariedade recebidas nesses últimos 10 dias. É impressionante como é a vida do ser humano, né? Num momento está bem, conversa, passeia, está aqui, está ali, de repente é internada e a família já está... já autorizou a doação de órgãos, o coração continua batendo, mas não tem o fluxo cerebral, né? É um momento muito triste aí mesmo. Você está ouvindo o Giro de Notícias, as informações do Brasil e do mundo também aqui. radioonibus.com.br 16991821468, vamos para o WhatsApp. Vamos lá? Quem está aí? É ele! Está fazendo entrega com o caminhão dos Correios. Vai para cima e para baixo. Alô, Eduardo. Bom dia, amigo Henrique Estrada. Bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Aqui quem fala é o Eduardo, caminhoneiro aqui dos Correios. Passando aqui para desejar aí uma ótima quinta-feira a todos. Um bom trabalho também a todos, né? E não esquecendo aí de mandar aquele abraço aí pro meu amigo Lula Bus, para o Eduardo Pelo Schult, né, representando lá na Argentina, a Eliane do Mundo Truck e todos os ouvintes fanáticos que gostam, admiram e prestigiam esta brilhante Rádio Ônibus. E a você, Henrique Estrada, uma ótima programação. Aquele abraço, até mais. Até mais, obrigado, Eduardo. Uma honra tê-lo aqui sempre participando com a gente, ainda mais depois de a gente ter se conhecido pessoalmente no evento lá de domingo, no Pacaembu. Fica melhor ainda, a gente já sabe com quem exatamente a gente está, quem é que exatamente está mandando mensagem, participando com a gente, é bem melhor, né? Essas são as possibilidades desses eventos maravilhosos. E se Deus quiser, estaremos de volta com a VVR também, que vai proporcionar esses encontros maravilhosos, né, de apaixonados, que lidam com o transporte de passageiros também, para se encontrar, sair do virtual. A gente conhece tanta gente através da Rádio Ônibus, não é tanta gente,

das estradas, das rodovias, das rutas, como se diz na Argentina. Alô, você que está aí no Parador, né? Parador Gualeguaychú. Tive a honra de parar lá também no Parador Gualeguaychú. Foi ali que eu senti o valor e a inflação dos argentinos, né? Você vai para lá, você pensa que você está nadando no dinheiro, né? Faz a conversão, você pensa, bom, aproximadamente um real nosso são 3 pesos. Mas não tem nada de 3 pesos na Argentina. É tudo acima de 100, até um lanchinho acima de 100. E foi aí, no Parador de Gualeguaychú, que eu comecei a aprender a lidar com a moeda, né, o peso argentino. É, não, olha só, cuidado você que está indo para lá, porque não é bem assim que você pensava, não. Ah, vou lá que eu vou trazer de tudo que eu pensava, vou comprar o que eu quiser, não é? Presente para todo mundo, não é bem assim não, hein? Cuidado, porque a inflação está alta na Argentina e você vai gastar bem, vai gastar bem. Então, alô para você que está no Parador aí, Eduardo Peuchot, cadê o Eduardo? Já tem mensagem? Vamos ver se ele está na rodagem já, se ele está em algum Parador, se ele está em algum terminal rodoviário. Vamos ouvir aqui o Eduardo, que já está com a gente aqui. Ele é da Cenit Transportes, que é do mesmo grupo da Flecha Bus. Alô, Eduardo Peuchot. Olá, bom dia, amigo Henrique Estrada. Para você e para todos os ouvintes aí de Rádio Ómnibus. Aquí falando Eduardo, hoy quiero dejar un saludo para Cristian Zaragoza, que él es el gerente aquí de Flecha Bus en Córdoba. Y él hizo el contacto para mí, para que vos, cuando estuviese en Buenos Aires, pudiera ir a visitar a Flecha Bus ahí en Buenos Aires, con Emiliano, que Emiliano es el gerente de Flecha Bus Buenos Aires. Pero bueno, por poco tiempo que yo estuve con vos, no pudimos concurrir al predio de Flecha Bus ahí en Buenos Aires. Pero para su próxima visita, cierto que vos va a poder ir ahí a visitar y hacer una entrevista a Flecha Bus ahí en Buenos Aires, amigo. Un fuerte abrazo para vos, Enrique, y para todos los ovinchis ahí. Eduardo, chau, chau. Que legal ouvir isso, Eduardo, muito feliz. Muitas graças, não é? Aí para toda a equipe da Flecha Bus. Foi uma pena que no momento que a gente estava junto lá em Buenos Aires não foi possível, não tivemos condições de ir até lá a tempo, né? Por questões de tempo. Mas vamos nos organizar, eu fiquei apaixonado pela cidade, né? Buenos Aires, então estarei indo lá mais vezes, com certeza, se Deus quiser, esse ano também. E vou visitar sim, vai ser uma honra conversar lá com o gerente da Flecha Bus. Obrigado pelo carinho, pela atenção que a Flecha Bus tá dando também à Rádio Ônibus. Estaremos sim de volta a Buenos Aires e aí com mais tempo, contigo também lá, com toda a equipe, para conhecer o trabalho da Flecha Bus. Um abraço ao pessoal da Flecha Bus que nos escuta, ao pessoal da Cenit Transporte também, que reconhece o nosso trabalho sério aqui, a primeira Rádio Ônibus do Brasil e do mundo. É muito importante tê-los aqui com a gente também. Sejam bem-vindos à nossa programação. Em breve estarei de volta a Buenos Aires e vamos conhecer a garagem da Flecha Bus, onde eu vou trazer mais novidades para você, amigo da Rádio Ônibus aqui. Falando em viagem para Buenos Aires, o nosso vídeo foi publicado. Conto com a audiência de vocês, porque, olha, é uma matéria internacional muito legal que você pode acompanhar como é feita a viagem de ônibus de 2 dias de São Paulo a Buenos Aires. Muito legal, assista, o vídeo não é curto, é um vídeo longo, então assista quando tiver tempo aí. Mesmo assim foi resumida, a matéria inteira está resumida nesse vídeo aí, que está muito legal. Assista, tem vários detalhes que você vai gostar dos veículos e dos profissionais. E peguei paisagens assim diferentes. Fomos até a rodoviária de Retiro, em Buenos Aires. Depois tem tantos outros vídeos que a gente vai publicar ainda, inclusive com as entrevistas com os motoristas da JBL Internacional. Esta é a radioonibus.com.br. 16991821468 ou diretamente do aplicativo. É o Vander de todos os dias, direto de Minas Gerais. Alô, São Gotardo. Alô, Vander. Bom dia, Ritz Estrada. Eu vou antes, um gotar, tudo na paz com você. Eu vou dar um puxão de orelha desses busólogos mais novos. Agora os busólogos, agora nas garagens de ônibus, agora é proibido entrar da Cometa, da Útil, da Planalto, da 1001 e e também da Guanabara. E também isso é uma vergonha, os busólogos ligando, os busólogos novos, ligando os carros lá. Isso é uma vergonha, tá atrapalhando nós. Acabou com nós, busólogos mais velhos. Um abraço para o Eduardo Perichot, família São Cristóvão. É, pro JP. Todo ouvinte da família Rádio Ônibus. Ó, importante o que o Vander falou aí, e tem que diferenciar, né? Todo setor tem os bons e os ruins, não é? E também no hobby também tem, não é? Sempre tem pessoas que, infelizmente, estão no meio ali, às vezes para atrapalhar do que para ajudar, não é? E acaba até queimando o filme, isso é muito ruim, né? É muito triste também. Então é importante aí que as empresas... separem, né, as pessoas sérias daqueles, infelizmente, que estão para fazer molecagem, né? Não tem nada a ver com a idade, mas tem alguns que são jovens, que são muito sérios, né, são pessoas que a gente pode confiar, mas tem alguns até de, né, até adulto aí, que infelizmente a gente passar vergonha, né? Então tem várias categorias, tem, né, vários, professor também tem assim. Quem mais? Motorista tem também gente séria e tem gente que não é séria. Em todas as categorias tem. Principalmente no hobby também tem, né? Quem gosta de ônibus, tem alguns aí, infelizmente, que faz a gente passar vergonha. Isso é muito ruim, não é? Mas graças a Deus a Rádio Ônibus tem atraído, né, esses apaixonados busólogos sérios. Eu até agora só estou conhecendo gente muito séria. Eu acho que quando a gente é sério, tem que atrair coisas boas, coisas e pessoas sérias também. Então seja bem-vindo você, que sabe dos seus limites. Quando não pode entrar, não pode entrar na garagem. Quando não é para fotografar, não é para fotografar. Eu vou contar um exemplo que eu tive lá no sistema de passagem lá do Brasil para a Argentina, aduaneira. Naquele momento de aduaneira, tem o posto, tem um lado brasileiro e tem um lado argentino. E ali, no posto da Polícia Federal, eu desci com a câmera... Eu imaginei que poderia ou não poderia. Mas, como eu faço sempre, eu perguntei para um agente da Polícia Federal, o motorista da JBL estava junto comigo, se eu poderia filmar. O agente disse que sim, claro, pode filmar, fique à vontade. O agente me disse, ele estava fardado dentro lá da cabine, onde faz lá o trâmite todo da documentação, de passagem, de autorização de passagem para outro país. Ele autorizou eu filmar. Eu comecei a filmar, só que o gerente dele não sabia. Apareceu um camarada lá também, e aí me disse que eu não poderia filmar porque eu não tinha pedido antes a autorização. Bom, eu pedi instantes antes para um outro agente dele. Mas como ele era... O diretor lá da Polícia Federal ali na aduaneira brasileira, ele disse que não poderia, porque deveria ter pedido, dias antes, enfim, deveria ter mandado ofício, e aí não foi o que a gente fez, porque de princípio não tinha essa intenção. Mas como é um trâmite interessante que eu queria mostrar para você, eu cheguei até começar a filmar porque o agente me liberou a filmagem. Então eu tenho alguns segundos dessa filmagem. E claro que eu não publiquei essa filmagem, ela está guardada comigo aqui, de recordação. Mas eu desliguei a câmera na hora, agradeci a autorização e a não autorização depois. Foi no mesmo momento, foram aquela coisa de que um autoriza e o outro não, né? A gente não sabe quem é que manda mais lá. Enfim, eu respeitei, a gente tem que respeitar, acompanhei o trâmite todo, mas não filmei, mas vi lá como é que faz o processo de, né, lá na aduaneira brasileira, no lado brasileiro, ainda lá com a Polícia Rodoviária Federal. Então quando não pode fazer o quê? Né? Não adianta você ficar fazendo coisas que são ilegais, que não leva a nada, né? Só queima o filme. Tem que respeitar, o importante é isso. E quando tem um diálogo sério, você se comporta de maneira séria, também é interessante, porque você vai ganhando mais respeito aí dos profissionais também, mesmo que seja para o hobby. Participe, dê sua opinião também. 16 99182 1468. Você está em conexão com a radioônibus.com.br. Vamos com mais notícia ainda, voltando a falar com a falando sobre a morte cerebral da ex-primeira-dama. O hospital Sírio-Libanês, aqui na região da Avenida Paulista, informou a morte cerebral da ex-primeira dona Marisa Letícia, de 66 anos. Ela estava internada desde terça-feira da semana passada na unidade de terapia intensiva quando teve uma hemorragia cerebral causada pela ruptura de D1 aneurisma. De acordo com o boletim médico, foi realizado um exame chamado Doppler transcraniano que identificou a ausência de fluxo cerebral. Diante do resultado, a família autorizou que fossem iniciados os procedimentos para doação de órgãos. Por meio de uma rede social, o ex-presidente Lula informou que a família agradece todas as manifestações de carinho e solidariedade recebidas esses últimos 10 dias pela recuperação de dona Marisa Letícia. De São Paulo, Kátia Rodrigues. Obrigado, Kátia Rodrigues. Vamos agora com informações com Adamo Bazani, direto do Diário do Transporte, com muita credibilidade e as principais notícias do mundo do ônibus, seja para passageiro, apaixonados por ônibus, empresários, quem lida com o transporte de passageiros, sempre com notícias importantes e interessantes também. Alô, Adamo Bazani. Olá, Henrique, ouvintes da Rádio Ônibus, a encarroçadora de ônibus Comil, de Erechim, no Rio Grande do Sul, vai disponibilizar para o mercado uma nova versão da linha Invictus. Desta vez, trata-se do Comil Invictus HD, cuja característica é que o motorista conduz o veículo em nível inferior ao salão dos passageiros. Um dos diferenciais é o bagageiro com maior capacidade. O modelo é mais um passo da empresa para ampliar a participação do segmento de ônibus rodoviários de médias e longas distâncias. No ano passado foi lançado com 1.000 Invictus DD Double Decker de 2 andares. De acordo com fontes da Comil, com exclusividade em primeira mão para o Diário do Transporte, as primeiras unidades devem ser entregues em março para operadores de transporte no país. Os nomes dos compradores ainda não foram divulgados pela encarroçadora. O modelo atende a um segmento de média e longa distância que necessita de maior volume e capacidade de transporte de bagagens. Normalmente, esses ônibus são utilizados em rotas turísticas e em linhas regulares. Seguindo as linhas da família Invictus, o modelo possui iluminação interna e externa de LED, design mais limpo e menos vincos na carroceria, que permite melhor manutenção e facilita a limpeza. Quer ver a imagem inicial desse ônibus? Acesse lá www.diariodotransporte.com.br. É com você, Henrique. Obrigado, Adamo Bazani. Veja lá, a foto já viu? Novo Invictus, Comil não para, hein? Comil também sempre aí com novidades interessantes. E essa linha de ônibus é muito, muito usada até mesmo para o turismo, né? Porque tem um bagageiro muito, mas muito maior, é bem interessante. E a maneira em que os passageiros ficam lá no alto, né? Como se fosse o double deck, mas não tem o salão inferior. É mais um veículo aí para concorrer com as carrocerias Marco Polo. Fique atento aí na sua empresa preferida para ver se vai ter esse carro novo também. Na garagem desta empresa, esse novo Comil Invictus. Esta é a radioonibus.com.br. Atenção, ocorrência grave, MG435, sentido Sabará. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus. O Thiago passou por isso. Imprudência de um veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais 3 crianças. O que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não. Ajuda você, cara. As crianças imobilizadas, chorando, pedindo pra ver o pai. O pai tava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. 24 horas no ar, Rádio Ônibus, sua verdadeira companhia. 16991821468, WhatsApp da Rádio Ônibus. Também o aplicativo onde você pode mandar também a sua mensagem, né? Para quem você quiser aqui através do aplicativo. Tem 1 minuto no aplicativo, hein? Não pode se estender muito aí, senão não dá tempo para você falar. Vamos de música agora? Tem a banda Malta que está na nossa lista aqui. Não foi muito, muito pedida assim, mas o Adriano Roseno, por exemplo, já pediu música da banda Malta, não é? Se eu não me engano foi o Adriano ou o Jurandir, outros amigos já pediram também a banda Malta. Vamos lá, a música Mais Que o Sol, boa viagem para você, cinto de segurança em ônibus rodoviário, importante os motoristas lembrarem os passageiros também da utilização do cinto, mesmo após a parada ou parador. Cada fato de nós dois pra te levar. Daqui a pouco na Rádio Ônibus tem o Estrutura Adilson Matos, o assunto hoje é relacionamento interpessoal. Para que serve? O que é isso, relacionamento interpessoal? É um bate-papo com ele, importante para você ouvir aqui, para aprimorar seu relacionamento também aí na sua empresa, a empresa que você trabalha, seja de van, seja de caminhão e principalmente do transporte de passageiros, fretamento, turismo, rodoviário. Não perca, daqui a pouco bate-papo com Adilson Matos, direto da Cidade da Fé, de Aparecida, falando sobre relacionamento interpessoal. Você está em conexão com a radioonibus.com.br. Se quiser pedir música, já sabe, pode mandar seu pedido musical aqui através do WhatsApp 16 991 82 1468. Amigo ouvinte, aquele seu afeto pelo carro, ônibus ou caminhão agora pode virar um objeto pessoal. É isso mesmo! A 14 Bis Estampas transforma sua foto ou imagem favorita em diversos objetos diferentes. Pode ser uma caneca, uma camiseta, azulejo, mousepad, quebra-cabeça e até uma placa de metal. Que tal tomar o seu café com uma caneca do seu próprio carro estampado nela, hein? Ou talvez estampar em uma camiseta a foto do último encontro de ônibus que você visitou com a sua família e seus amigos. Acesse agora mesmo o site www.14bisestampas.com.br. Uma infinidade de novidades e ideias para você personalizar o que você quiser. Acesse agora www.14bisestampas.com.br. Vamos agora com mais participação. O nosso amigo Eduardo está comentando aqui sobre o parador lá de Gualeguaçu, onde eu tive a alegria de parar lá também. Foi a primeira parada no solo argentino, né? Primeira parada. Vamos ouvir aqui Eduardo Perruchote comentando. Sim, sí, amigo, onde no parador que você estuvo aí se chama El Tagüe, do amigo Daniel Giachello. Siempre brindando atención a todos los motoristas argentinos, brasileños y a los turistas. La mejor atención, amigo, la mejor atención por lejos. En Entre Ríos es el parador El Tagüe. Y espero que a vos se lo hayan atendido muy tupón ahí, ¿eh? Así que, amigo, próxima vez que vaya para Buenos Aires, lembre, parador El Tagüe. Tchau, tchau, Eduardo. Valeu, Eduardo. Bom trabalho, boa viagem. É verdade, nós fomos muito bem atendidos mesmo lá. Tudo aí, todos os passageiros da JBL. Vamos agora com mais informações dos amigos repórteres em conexão com a gente aqui também, as informações de São José dos Campos. Mais de 2 mil metalúrgicos da fábrica de São José dos Campos da General Motors devem entrar de férias coletivas no próximo dia 13 de fevereiro. O Sindicato dos Metalúrgicos do município informou que serão afetados cerca de 2.200 metalúrgicos dos setores de produção dos veículos S10 e Trailblazer, além da estamparia e injetora. Esse número é quase a metade do total de empregados naquela unidade, estimado em torno de 5 mil. Por meio de nota, a entidade observou que o principal modelo produzido naquela fábrica é a caminhonete S10. O número de veículos desse modelo produzidos no ano passado alcançou 52 mil unidades, das quais 30% foram exportados para o México, país de onde a montadora traz os modelos Captiva e Tracker. O sindicato da categoria disse que a GM ainda não se justificou sobre a medida, mas acredita ser possível que seja em consequência da crise nas relações diplomáticas entre México e Estados Unidos, deflagrada com a posse de Donald Trump. Procurada pela Agência Brasil, a montadora disse que não vai se manifestar a respeito. O sindicato da categoria informou ainda que já solicitou uma reunião com os representantes da empresa. De São Paulo, com informações da Agência Brasil, Magda Calipo. Obrigado, Magda. A situação aí é a realidade das indústrias brasileiras, não é? Mas vamos agora com informações internacionais também, direto dos Estados Unidos. O CEO da ExxonMobil, Rex Tillerson, assume o Departamento de Estado americano. Ele tomou posse na noite de quarta-feira, após o Senado ter confirmado seu nome. Tillerson foi confirmado por maioria simples, com 56 votos contra 43, com 4 democratas se unindo a todos os 52 republicanos que se pronunciaram a favor. Ele assume a diplomacia dos Estados Unidos em um momento de extrema tensão entre vários diplomatas americanos que manifestaram formalmente suas divergências com as políticas do presidente Donald Trump. A polêmica continua grande sobre o decreto que suspende por 20 dias o ingresso nos Estados Unidos de refugiados e por 90 dias de cidadãos do Iraque, Irã, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen, países de maioria muçulmana. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu que Trump suspenda o decreto. O Vaticano se diz preocupado com a decisão anti-imigração e sobre a construção de um muro na fronteira com o México. É complicado a situação aí, a maneira, a postura do Trump que está tendo aí essas questões aí, somente sociais aí, não é? Complicadíssimo, e internacionais também. Vamos acompanhar aí, vamos ver até onde vai tudo isso, não é? Ônibus, Rádio Ônibus. Pai, foi um monstro quem levou a mamãe? Mais ou menos, filha. Ele tinha garras, pai? Ele tinha um carro, filha. Apareceu de repente na estrada e acelerou em direção da gente. Eu não tinha o que fazer. Imprudência não é acidente. É crime contra a vida de quem foi e contra a vida de quem fica. Pai, por que ele fez isso com a mamãe? Respeite os limites de velocidade e ultrapasse com segurança. Ministério dos Transportes, Governo Federal. Durante a reprise, você pode participar do nosso programa também, mandando mensagem. Quero lembrar que eu coloco sempre no próximo programa, né? Não tem como. Tem gente que reclama: ah, você, eu mandei mensagem, você não colocou no ar, não é? É porque durante a reprise não tem jeito. Mas sempre no próximo programa eu coloco a sua participação. Vamos ouvir aqui a mensagem que chegou ontem e eu acabei não colocando no ar. Né? Vamos ouvir quem que é? Bom dia, Henrique. Bom dia a todos os amigos da rádio. Aqui quem fala é o Atílio de Guarulhos. Eu estava aqui fazendo minha terceira viagem, indo para o centro de Guarulhos. De repente, começou a fazer um barulho embaixo do ônibus aqui. Quando eu desci para ver, foi o cardan que soltou. Soltou o cardan e não engata nenhuma marcha. Agora estou aqui esperando socorro aqui. Agora vai saber Deus quando é que chega, né? Última vez que aconteceu isso aí, quebrou, era 2 horas da tarde, só fui socorrido 8:30 da noite, né? Tomara a Deus que hoje seja mais rápido. Desejo a todos um ótimo dia, um abraço. Não, você ouviu o que ele falou? Você prestou atenção? Aliás, deve acontecer com muitos motoristas aí, em várias linhas, né? Mas o Atílio, a linha que ele trabalha é campeã de problema. É um problema atrás do outro, problema mecânico, tá vendo? Pois tem problema sério aí, quando acontece acidentes, E aí, às vezes, a primeira coisa é culpar o motorista. Olha só quanta coisa técnica importante é danificada. Agora, o camarada, das 2 da tarde, vai ser socorrido à noite? Ó, demais, hein, gente? Demais, hein? Ou está socorrendo muito ônibus por aí da empresa, né? Com tanto problema. Ou não tem zelo, não só pelo profissional, mas como pela ferramenta de trabalho, a máquina. Vai ficar parada lá na rua até de noite? Ainda mais nos dias de hoje, o camarada, qualquer coisa toca fogo em ônibus? Vamos lá, né? Por favor, isso não pode, né? É muito tempo. Esta é a radioonibus.com.br. 16 99182-1468. Espaço é seu para participar aqui na Rádio Ônibus. Um alô aqui pro pessoal de São José do Rio Preto ligados com a gente. O saudade aqui do Moacir Morgon. Faz tempo que eu não ouço a voz dele aqui. De vez em quando mandava mensagem. Não sei como está o Moacir. Nosso abraço a ele e a família dessa empresa maravilhosa, Turismo Santa Rita de Cássia, lá de São José do Rio Preto. Alô, Adriano Rosendo, da nossa querida Catanduva, design de frota. Foi ele quem criou a logomarca da Rádio Ônibus. E a camiseta da Rádio Ônibus. Ele, juntamente com Álvaro Gonzalez, que eu tive a honra de encontrar com ele domingo lá, né, naquele evento maravilhoso em São Paulo, no Pacaembu. Inclusive o Álvaro, viu, Adriano Rosendo, vestiu a camisa de verdade, levou ela e colocou a camisa, naquele calorão, colocou por cima de outra camisa e usou a camiseta da Rádio Ônibus também, como outras pessoas que já fazem parte da nossa família. O que tem de gente pedindo a camiseta, quer comprar, não é brincadeira, mas também não é para menos, né? A camiseta ficou linda demais. Além da marca da Rádio Ônibus, a camiseta na manga tem alguns modelos que foram feitos pelo Adriano Rosendo e também pelo Álvaro Gonzalez, os dois designers de ônibus. Quero lembrar e chamar atenção a você, empresário, que comprando carros novos, não sai pintando no que dá na telha. Antes fala com um artista que entende do assunto, que já faz desenhos, né, e layout para várias empresas de ônibus. Fala com o Adriano Rosendo, a equipe dele, junto com o Álvaro Gonzalez, e com certeza vai nascer uma pintura de acordo com o que você imagina, é uma pintura de profissional. Então não sai pintando do que der na telha. Ah, quero assim assado. De repente não pode ficar legal, né? É melhor contratar um profissional antes de sair pintando o ônibus, que custou caro, tem um valor agregado altíssimo. Não dá para fazer qualquer desenho, qualquer pintura. Então nessa hora tem que caprichar, meu amigo, tá? Capricha. Não sai pintando de qualquer jeito, não. E para isso tem que falar com um profissional do setor, né? Aí você fala com o Adriano Rosendo, que é o criador da nossa logomarca e da nossa camiseta da Rádio Ônibus. Teremos a camiseta em breve para revenda. Nós precisamos revender essa camiseta, não tem outra maneira, não tenho mais para ficar presenteando. A gente vai ter que revender a um preço muito justo, porque a camiseta é lindíssima, para que você possa ter aí a camiseta para sua coleção também. Então em breve teremos a camiseta da Rádio Ônibus novinha, novinha. Radioônibus.com.br. Falar mais nomes aqui de amigos conectados na programação. Um alô aqui para o David Sprozer. Fábio Klein, ligado com a gente. Arlete também. Alô, Arlete de Campinas, ligadinho conosco aqui. Espero que seja acompanhando aí toda a nossa programação e ainda mais divulgando para quem você puder, não é? Um alô aqui para o João Jacobi. O João é mestre de obras. O cara é fera, hein? Sabe muito. Sabe de onde? Minha querida Catanduva também. Alô, seu João, como é mais conhecido, mestre de obras lá em Catanduva, também tá ligado com a gente. O Rony Bus Castilho, o Luiz Balbino, um alô para o Júlio Pinheiro, o Fábio Trindade, o Wagner Roqueiro, olha só, o Wagner Roqueiro também, o Carlos Amâncio, o Alessandro Fernandes, que gostou dessa máquina da JBL. Alessandro, quando puder, faz essa viagem até Buenos Aires, a bordo da JBL, você vai gostar muito, viu? É uma viagem sensacional, curta o vídeo aí. O alô também para ele, Jonadab Maia. O Jonadab sempre divulga, comenta, gosta das nossas publicações aqui, acompanha a Rádio Ônibus também. É uma honra ter o Jonadab Maia. Também não posso esquecer do Turiba Busólogo, acompanhando com a gente. Todos os grupos, né, do WhatsApp que falam de ônibus, que curtam mais informações. O alô também para o miniaturista Cleiton Souza. Cadê o J.E. Artes, o conhecido de Artes? Sumiu, tá bem ele? Não tô recebendo mensagem dele aqui, sumiu. Ajuda aí a procurar o J. Arts aí, deve estar muito atarefado com o ônibus dele e com as miniaturas, porque não tá dando sinal de vida pra gente. Sumiu o J. Arts. Falou para o Hércules Correia, também tá ligado com a gente. A Maria Helena, a minha tia Maria Helena, lá da nossa querida Ribeirão Preto, calorão de Ribeirão Preto, que já foi conhecido muito, muito tempo aí, a cidade lá do do Pinguim, não é? No caso do Chope, não é? Mas sempre não ouço mais falar isso. Quando a gente ia para Ribeirão, sempre tinha aquelas lembrancinhas do Pinguim de geladeira, não é? Era tudo de Ribeirão Preto, onde faz também a linha e domina também a aviação Cometa, faz muitas viagens lá para Ribeirão Preto. radioonibus.com.br. Intervalo é rápido, na sequência tem um bate-papo sobre relacionamento interpessoal com o instrutor Adilson Matos. Vamos aprender mais um pouco. Você está chegando agora na rádio, está entrando agora no setor de transporte de passageiros. Tem esse tal de relacionamento interpessoal. Vamos entender o que é daqui a pouquinho, depois no intervalo. Com oferecimento também do JP, Afiações Profissional. O JP é conhecido também internacionalmente, hein? Não é fraco não. Lá na Argentina já sabe no seu trabalho, não é mesmo, Eduardo? Afiando alicates de cutícula, facas, faquinhas e facões. Tudo isso na rua Manuel Borba, em Santo Amaro. É nosso patrocinador aqui também. O JP há bastante tempo com a gente, na torcida, para a gente conseguir o nosso micro-ônibus, que será o nosso estúdio, né, JP? O micro ônibus da Rádio ônibus, não temos ainda. Vamos chegar lá, se Deus quiser, né? Estamos na luta aí para conseguir, quem sabe algum empresário aí possa estar com a gente nesta grande novidade que é a Rádio ônibus, oferecendo esse micro ônibus estúdio, onde nós vamos poder estar nas cidades, quem sabe visitar o JP aí na rua Manuel Borba 130, Santo Amaro, né? Vai ser bem legal visitar as garagens, as praças e levar mais informação também sobre educação de trânsito. JP, Afiações Profissional. Esta é a radioonibus.com.br. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Atenção, ocorrência grave, MG 435, sentido Tabará. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus. O Thiago passou por isso. Imprudência de um veículo, invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais 3 crianças. O que é que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não, ajuda, ajuda você, cara. As crianças imobilizadas, chorando, pedindo pra ver o pai. O pai tava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Deixa eu mandar mais alô aqui que não para de chegar, hein? Ana Paula Almeida, o Jean Ricardo, Mércia Gomes, a especialista em direito do trânsito, que vamos ver se amanhã ela pode participar com a gente aqui com mais novidades também, orientações. O alô para o Leonel Carvalho de Macedo. O Wagner Roqueiro, eu já falei, né? Pedro Henrique, olha o Pedro Henrique Gavilha, também da minha querida Catanduva, família ligada com a Rádio ônibus, né? O Jacir Rodrigues, Júlio Berbel, o Júlio é de Franca, né? Minha terra querida também, o Júlio é proprietário da empresa Berbel Turismo, também tá ligadinho com a gente, obrigado, viu, Júlio? Audiência muito legal tê-lo aí com a gente na companhia, né? Os francanos e principalmente as francanas ligadas aqui na Rádio ônibus. O Hélio Diaro também tá acompanhando, Sampaio Seissa, Cristiano Vieira Silva, Bruno Henrique e mais tantas outras pessoas que aos pouquinhos eu vou falando aqui na Rádio ônibus. Nossa audiência está chegando também agora, nesse exato momento, na Alemanha. Seja bem-vindo você na Alemanha aí, ouvindo a Rádio ônibus, acompanhando um pouquinho das curiosidades, novidades, os assuntos aqui relacionados a transporte de passageiros. Também um alô aqui já para o Brasil, na cidade de Araripina, Pernambuco, ligados com a gente. Jundiaí também, conexão direta. Alô, Canoas, Rio Grande do Sul. Quem mais? Canoas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina agora. Alô, Sombrio. Estive na rodoviária de Sombrio. Olha o nome da cidade, hein? sombrio. É interessante. Participa você com a gente e manda seu alô também aqui para quem você quiser através do WhatsApp. Agora é hora de falar sobre relacionamento interpessoal, bate-papo com Adilson Matos. Esta é a radioonibus.com.br. Rádio Ônibus para todo o Brasil e para o mundo através da internet, com notícias, entrevistas e assuntos que é ligado direta ou indiretamente a quem trabalha no setor de transporte. É para quem é busólogo também, tem assunto para busólogo sempre, para quem é empresário do setor de transporte, para quem é passageiro, simplesmente que gosta de viajar, e quem é profissional do volante. A nossa conversa agora com o nosso amigo, instrutor Adilson Matos. Alô, Adilson, seja bem-vindo. Quanto tempo, meu amigo? Olá, Henrique. Bom dia, amigos. E estamos aí agora para esclarecer algumas dúvidas em relação a tudo que for... voltado ao universo do transporte, né? Estamos à disposição. Às vezes esse assunto relacionamento interpessoal, né? Quem é motorista, às vezes pensa assim, mas o que isso tem a ver comigo, né? O que relacionamento com pessoas tem a ver comigo, né? Eu ligo o motor lá e pronto, saio, faço meu trabalho, né? Adilson Matos, o que é isso? O que é relacionamento interpessoal? Bom, relacionamento interpessoal... ele significa o estabelecimento de contato entre as pessoas. A pessoa que trabalha na área de transportes, é óbvio, né? Vai trabalhar, o produto mesmo é transportar pessoas, né? E você pode notar que é impossível viver bem no mundo de hoje sem um bom relacionamento interpessoal, você não concorda? Isso em qualquer lugar, né? Na comunidade, no bairro, na rua, na escola, né? Não dá para o cidadão querer viver sozinho, não tem jeito, né? Pois esses contatos entre as pessoas ocorrem literalmente em todas as situações. Veja o exemplo aí do condutor de transporte coletivo, né? Ao estabelecer contato com os clientes, os usuários, ele enfrenta os mais variados tipos de tensões e pressões internas e internos e externos que você possa imaginar. O motorista, muitas vezes, ele é hostilizado por causa do atraso, por causa do trânsito. Ele enfrenta todo tipo de condição adversa, que se ele não tiver uma estrutura física e mental, ele abandona o serviço no primeiro dia, né? Ô, Adilson Matos, mas e se ele cresceu, com aquela, com aquele aprendizado da seguinte forma: não traga desaforo para casa. Não leva desaforo para casa. Se o cidadão tiver com esse espírito aí, como é que fica, então, né? Então ele não serve para transportar vidas humanas, né? Henrique, você vê aí o problema que aconteceu com o avião aí na França esses dias. Pô, o cara com um problema grave de psicose, de um problema grave o cara era depressivo, tomava remédio controlado, né? Tinha laudo que comprovava isso e o cara estava na condução de um jato, né? Bastou um momento dele ficar sozinho na cabine de controle para ele projetar a aeronave numa montanha, né? Coisa absurda. Então você vê, imagina um motorista de um ônibus surtando, jogando um veículo pesado, lotado de passageiros em cima de outros veículos, em cima de pedestres, né? Não funciona. Eu acho que a pessoa tem que ter equilíbrio ao máximo para não cometer besteira no trânsito, né? É, bem lembrado, é isso aí. Nem todo mundo serve para determinada função, não é? Não é todo mundo que serve para ser motorista. Se o camarada já percebeu que ele não tem paciência alguma e não gosta de levar desaforo para casa, né? Não gosta de guardar para si, vai fazer outra coisa, né? Vai plantar batata, qualquer justamente, outra coisa. O cara pode fazer tudo, mas menos trabalhar com o público, né? Esses dias eu vi um exemplo aí no Facebook, no YouTube, né? Postaram aí um ônibus que era da Vênus Turística, uma grande operadora aí do Rio de Janeiro, e o motorista foi fechado por uma Kombi, ao qual os ocupantes desse veículo estavam literalmente hostilizando ele, xingando, né, começaram a variar os retrovisores, danificou aí os limpadores de para-brisa, né, ameaçaram ele com um pedaço de pau, mas o camarada ficou estático, ele ficou ali o tempo todo quieto, não revidou as agressões, né, e o veículo estava cheio de crianças, né, e uma das monitoras é que fez a filmagem e postou, e chamou a polícia, né, mas o condutor ficou o tempo todo quieto e manteve aquele equilíbrio, né. Eu vou procurar esse vídeo e vou compartilhar isso aí. Merece ser compartilhado, sim. Tá aí, né? Esse é realmente um profissional que aguentou, né? E fez a diferença, porque vai, se ele tem uma reação contrária, né? Se ele quer mostrar que ele também poderia agredir, né? Aí a coisa poderia caminhar para o mal e o pior, né? Bom, as empresas investem e se preocupam muito nesse tipo de coisa, né? Ao ser admitido, o motorista é submetido, Henrique, a treinamentos de direção defensiva e passa por cursos de relação públicas que vão aperfeiçoar o seu relacionamento com os passageiros. Mas nem sempre é possível agradar essas pessoas, né? É o problema do atraso, é o problema do excesso de bagagem que a pessoa acha no direito de sobrecarregar um ônibus, né? É os problemas mais variados possíveis. É a comida que ele não gostou da parada, é o preço que ele pagou a mais, ele vai descontar isso no pobre condutor. Mas é por isso que eu falo, que se a pessoa não tiver equilíbrio, ele já vai partir para agressão e vai acontecer coisa pior, a ponto de prejudicar a imagem da empresa, né? Por isso, o relacionamento interpessoal precisa fazer parte do dia a dia desse motorista, desse profissional, de uma forma muito positiva, né? Ele tem que estar ciente disso tudo, e ainda bem que você disse aí que tem empresas que realmente, sérias empresas, que investem, né? E querem saber da saúde do motorista, né? Psicológica, saúde física, tudo isso é importante. Infelizmente, não são todas, né? Mas as que são sérias, né? Fazendo isso, com certeza ajuda bastante, né, a preservar os seus passageiros, a vida dos seus passageiros durante a condução, durante uma viagem, né, seja ela rodoviária, turismo ou até mesmo urbana, né, Adilson? Com certeza, os grandes grupos, né, eu posso até citar, né, como o grupo Águia Branca, o grupo Gontijo São Geraldo, a própria aviação Itapemirim, que infelizmente está enfrentando uma grave crise aí, mas não deixa de ser a número um do Brasil, a maioria dessas empresas, o grupo do Jacó Barata, a Útil, né, elas têm, são diversas empresas também que mantêm programas da medicina do sono, né, que a medicina do sono é uma ferramenta importante de prevenção de acidentes, e também são mantidas salas especiais ao longo do trajeto, que são equipadas com aparelhos de educação física e dotadas de sistema de fotoestimulação, assim para manter a pessoa em alerta. Isso tudo contribui para a segurança de tráfego e também para deixar a pessoa, no caso o profissional, ele condicionado a enfrentar todo tipo de situação, né, de estrada. Então isso também faz parte do treinamento de relação interpessoal. Hoje as empresas então estão preocupadas com o sono, com a alimentação, com a carga horária desse indivíduo, né? E também de oferecer uma máquina em condições de ele executar um bom trabalho, uma boa viagem, porque não adianta tudo isso se ele não tem um carro em perfeita ordem de manutenção e de conservação, você não acha? Exatamente, o veículo precisa estar em ordem ali, tanto mecanicamente, né, confortavelmente e seguro, né, para executar a função desse profissional do volante da melhor forma possível. Agora, não pode ser interpretado o relacionamento interpessoal, interpessoal, essa comunicação com o passageiro, a boa comunicação, como alguns Sim. motoristas que a gente vê, às vezes, que estão mudando a situação, ao invés de fazer uma comunicação básica, estão batendo papo com as mulheres, batendo papo com um amigo, falando ao telefone, às vezes. Quer dizer, essa comunicação não pode ser exagerada, que não é bom, não está lá para ficar batendo papo com o passageiro, tô certo? Justamente, né? É por isso que, quando o cara recebe o treinamento de competência relacional, esse treinamento tem como objetivo ajudá-lo a se relacionar melhor com os colegas de trabalho, com com a chefia, principalmente com os clientes, né? A relação que ele tem que manter com o cliente é informar as paradas, informar o nome do local, o tempo da parada. Ao final do seu trabalho, né, o profissional, assim, no momento do revezamento, principalmente essas grandes empresas, São Geraldo, Montijo, Itapemirim, né, que tem os pontos de apoio onde tem o revezamento, né, ele deve informar, geralmente ele se despede e deseja boa viagem, né, para quem vai seguir a viagem, vai seguir, né? Então, eu acho que a informação, o relacionamento tem que ser o mínimo necessário, de maneira de ordem profissional. Então, ele tem que se posicionar informando o nome dele, o percurso que vai ser realizado, o tempo, né? Inclusive, até mesmo alguns imprevistos durante o percurso, né? Agora, ficar de bate-papo, principalmente levar pessoas na cabina, isso é um ponto grave, né, que é punido até com rigor, muitas vezes até com demissão, né? Então o cara tem que ser no máximo profissional, sem muito bate-papo, agora também sem ser arrogante com as pessoas, né? Muito bem, tem motoristas, infelizmente, que enfrentam uma timidez muito grande, né? E nessa hora de se apresentar lá, principalmente nos ônibus rodoviários, né? Até para orientar o passageiro de colocar o cinto, o camarada tem vergonha, né? Tem uma dificuldade com isso, né? Tem empresas que levam a sério até isso, estão treinando seus passageiros a falarem ali, né? A se soltarem um pouco mais. Não é para ficar dando discurso, né? Mas tem, infelizmente, tem motoristas que estão enfrentando essa timidez, né, Adilson? Como lidar com isso? Justamente, né? Para isso existe treinamento, existe orientação, existe apoio psicólogo, né? Onde a profissional vai dar todo o apoio necessário para ele executar, criar uma dinâmica própria para ele enfrentar a timidez. Muitas vezes eu já vi até motorista mandar o despachante mesmo fazer a apresentação, né? Foi uma coisa muito legal, mas ele mesmo foi o artifício que ele achou no momento de mandar a pessoa responsável pelo embarque do veículo fazer a apresentação no lugar dele. Tamanho era timidez. Tem gente que soa frio, né, só de pensar que vai ter que se apresentar para o público. E olha que muitas vezes é um número de 20, 30 pessoas, às vezes nem isso, né? E a pessoa entra quase em colapso, só de pensar que vai ter que falar alguma coisa, é meio complicado. Mas tem empresas, muitas empresas geralmente dão treinamento, né, dão apoio psicológico para essa pessoa superar esse tipo de coisa, que é a timidez, né? Eu falei agora há pouco no nosso programa aqui, no nosso projeto da Rádio Ônibus, que é de ter o nosso ônibus adequado, preparado, para levar a educação de trânsito nas escolas, né? É um projeto inédito, não existe isso, é um projeto da Rádio Ônibus aqui e do Primeiro Clube do Ônibus Antigo, levar até a escola, primeiro começando em São Paulo, depois se expandindo isso em todo o Brasil, levar essa educação de trânsito que eu acredito que tem que começar em casa e na escola também. Infelizmente não se aplica isso no dia a dia, né? Esse relacionamento interpessoal também, quando a criança começa a aprender de educação de trânsito e ela já se relaciona, né, com os coleguinhas em casa, com os amigos, e tudo isso sendo aplicado também falando do trânsito, ajuda bastante. O que você acha dessa ideia, desse projeto, Adilson Matos? Muito boa e bem-vinda, né? Porque existe uma carência, infelizmente, nas escolas, desse tipo de informação, né? Algumas entidades, né, alguns DETRANs de algumas cidades até que se esforçam em fazer um trabalho de educação de trânsito, mas é muito pouco se faz a nível de Brasil, né? Então, o que a gente se depara hoje é de motoristas mal formados, mal educados, né, mal preparados, e que fazem realmente de um veículo uma verdadeira arma, né? Tamanha a sua frustração que muitas vezes ele não tem capacidade de resolver isso num diálogo. Ele vai resolver isso acelerando e buzinando um carro como se fosse um verdadeiro psicopata, né? Eu acho que a educação de trânsito, toda a informação, toda a sorte de informação que as crianças tiverem, né, adolescentes tiverem, isso é bem-vindo. Toda a iniciativa, e se tiver patrocinadores também para investir nesse projeto, né, as grandes montadoras, será bem-vinda, né? Eu acho já, legal, acho já, que você tem que investir nisso. Já estão sendo convidados, entrei em contato com as fabricantes, né, apresentando essa ideia, esse projeto, e nós queremos que seja realidade. Não sei quanto tempo isso vai demorar, vai levar para conseguir, porque falta o principal, que é o ônibus, né? O nosso trabalho, a vontade de trabalhar a gente já tem, agora precisa desse projeto e o principal, que é o ônibus, e adaptá-lo para ter as crianças, né, dentro desse ônibus, aprendendo de forma lúdica, aprendendo sobre educação de trânsito, e envolvendo toda a comunidade, né? Nós vamos chegar lá, né, vai chegar sim, mas quem sabe alguma grande empresa, né, que alguma grande empresa aqui no Brasil que tem aí um carro já praticamente que não já a nível de renovação de frota, que pode escolher um e doar, quem sabe, né? Existe muito empresário sério que tem respeito pela sua comunidade e quer investir em algum projeto, né? Estamos confiantes nisso. Vamos acreditar que vamos chegar lá. Adilson Matos, suas considerações finais para o dia de hoje e também dizendo como é que faz para o amigo ouvinte acessar os seus vídeos, ver um pouco mais do seu trabalho e as empresas que queiram contratar o instrutor Adilson Matos, como é que faz? Bom, agora eu estou inaugurando um blog, né? Instrutor Adilson Matos, um blog, né? E já estou colocando aí o link aí na minha página. Existe a minha página pessoal também, Instrutor Adilson Matos, no Facebook. E também no YouTube também, Instrutor Adilson Matos. Aí eu estou tentando atualizar ela, dando o máximo de informação possível sobre treinamento, curiosidades, coisas que realmente agreguem valor a boa informação, né? A tirar dúvidas, né? Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, porque tem um vídeo meu que eu falo muito que as empresas tocam nesse assunto, o SPC Serasa, e a pessoa, né, fica com piadinha, fica chamando a gente de puxa-saco, mas não é. Tem muita gente, as empresas realmente estão deixando isso de lado, esse item de lado. Mas as empresas, elas veem uma pessoa que está com problema no Serasa como uma pessoa de risco, porque a pessoa trabalha preocupada, porque a pessoa, assim, muitas vezes tem um problema pendente e as empresas grandes acham que isso vai influir no comportamento, né, na segurança de tráfego. Então, o problema com o SPC Serasa é justamente isso. Tem muita empresa que não está levando isso a sério, né? Isso vai depender muito do grau de dívida que a pessoa tem, né? Se é negociável ou se chega a ponto de comprometer, assim, a parte psicológica do profissional. Então, muitas vezes eu não soube, assim, me expressar, mas quando a gente fala SPC Serasa, nesse tocante, nessa preocupação da pessoa executar o seu trabalho sem preocupação, né? A ponto dele não ser um profissional acidentável, como se diz, né? Entendido, muito bem. Tá certo, Adilson Matos, obrigado pela sua participação. As empresas que queiram te contratar, através desses canais de comunicação, elas te acham também, né? Com certeza. Eu só tenho que te agradecer, meu muito obrigado. Eu agradeço a todas as pessoas que oraram, que me apoiaram e só tenho que agradecer a todos mesmo. São muitas pessoas, né, que para citar nomes eu vou precisar de mais uma hora. É verdade. Que bom que você está firme e forte, recomeçando aí. E tomara que você participe mais vezes aqui. Eu sei que o seu tempo aí é bastante ocupado, graças a Deus, com o trabalho. Mas assim que puder, semana que vem, podíamos falar de outros assuntos aqui também. Atendimento ao cliente, talvez, e outros assuntos mais aí que envolvem o profissional do volante. Obrigado, Adilson Matos, e até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. E você escolhe o tema aí que eu estarei à sua disposição. Perfeito, vamos nos falando. Adilson Matos, instrutor direto de Aparecida, nesse bate-papo fantástico, como a gente vai aprendendo, né, gente? Isso que é legal, eu gosto de aprender, quem me conhece sabe que eu gosto de aprender, e aprendo na conversa, aprendo no bate-papo, aprendo na prática, né? É a minha escola no dia a dia aqui, né? Minha faculdade, realmente, a extensão de faculdade aqui no dia a dia, eu gosto de aprender assim, né? Na prática e no bate-papo, e ouvindo as pessoas, lendo também, e como a gente vai aprendendo com quem sabe, não é? Você está em conexão com a radioonibus.com.br. Para quem não pegou na íntegra esse bate-papo com o Adilson Matos, tem reprise do programa hoje às 15, às 20 e às 23 horas, falando sobre relacionamento interpessoal. Conosco agora a mais nova parceira da Rádio Ônibus, Global Tour, transporte e turismo, turismo levado a sério. Machu Picchu, Peru, essa viagem deve ser excelente, hein? Esse é um dos lugares também que eu gostaria muito de ir, Machu Picchu, Peru, você pode ir pela Global Tour, transporte e turismo. Aparecida e Rio de Janeiro, Porto Seguro, Aparecida Camboriú também. Atenção às informações para entrar em contato com a Global Tour. Você vai ver aqui em breve o banner aqui no nosso site, que vai ter acesso fácil à Global Tour para você fazer viagens inesquecíveis. E viajar é muito bom, hein? E por empresas sérias como essa também. Você pode entrar em contato, o DDD é 66... O telefone é 3515-2000. Facinho, hein? DDD66-3515-2000. Alô, equipe Global Tour. O WhatsApp é esse aqui? Também é o WhatsApp? DDD66-9996-4779. 9996-4779. É importante ter o WhatsApp aí para manter a comunicação rápida e fácil com os nossos ouvintes aí também. Os interessados em viagens inesquecíveis, por exemplo, Machu Picchu, pela Global Tour, hein? Excelente iniciativa aí. Aparecida, Rio de Janeiro, Porto Seguro, Alter do Chão, é isso? Alter do Chão, não conheço. E outras viagens que vai ficar na história com toda certeza aí. Global Tour, transporte e turismo. Turismo levado a sério. Você está em conexão com a radioonibus.com.br. Amigo ouvinte, aquele seu afeto pelo carro, ônibus ou caminhão agora pode virar um objeto pessoal. É isso mesmo. A 14bis Estampas transforma sua foto ou imagem favorita em diversos objetos diferentes. Pode ser uma caneca, uma camiseta, azulejo, mousepad, quebra-cabeça e até uma placa de metal. Que tal tomar o seu café com uma caneca do seu próprio carro estampado nela, hein? Ou talvez estampar em uma camiseta a foto do último encontro de ônibus que você visitou com a sua família e seus amigos. Acesse agora mesmo o site www.14bisestampas.com.br. Uma infinidade de novidades e ideias para você personalizar o que você quiser. Acesse agora www.14bisestampas.com.br. Você pode mandar alô através do WhatsApp 16991821468 ou diretamente no nosso aplicativo. O programa hoje é mais curtinho, mas deixa eu mandar alô aqui para o pessoal de Hortolândia, claro. O Lula Bus, o Luiz, conhecido como Lula Bus, sempre na divulgação, fazendo parte da família Rádio Ônibus, lá no interior paulista, região de Campinas. Sumaré, ligados com a gente. Itajubi, olha, Itajubi, Minas Gerais, não é? Itajubi não é Minas? Tô certo, Lula? Itajubi? Ou não? Avaré, Avaré, São Paulo, ligados com a gente. Rio Claro e Amparo. Itajubi não é sul de Minas? Eu tô ruim aqui nas regiões. Eu acho que é Minas, não é não? Vamos lá, tem mais. Quem mais ligado aqui na Rádio Ônibus? Deixa eu falar os nomes aqui dos companheiros acompanhando. Alô aqui para o Adeilson Barros também. O Alejandro Barbosa. Los Hermanos da Argentina, o Christian, Eduardo Peruchoto sempre com a gente aqui, a família Zenit Transporte, Flecha Bus, ligados na primeira Rádio Ônibus do Brasil e do mundo, já nos instantes finais do nosso programa aqui. E as últimas informações chegando aqui também tem, vamos esperar a conexão com os amigos repórteres aí, para saber das últimas informações antes da gente encerrar o programa. Não tem nada novo aí? Tem, e do Rio de Janeiro, hein? Que coisa feia, hein? Situação do Rio, hein? Roubaram tanto no Rio de Janeiro. É, roubaram tanto. O governador lá encheram o bolso de dinheiro. E agora como é que fica a situação lá do Rio, hein? Para os servidores e tudo mais, hein? Tanta coisa feia que agora quem paga a conta no final é sempre o cidadão de bem, o trabalhador. Você acha que isso pode? radioonibus.com.br 16991821468 ou diretamente do aplicativo a sua mensagem pode chegar aqui. Amanhã, sexta-feira, o nosso programa vai ao ar à noite. Amanhã teremos a participação de Mércia Gomes, falando sobre as multas. Para onde vai as multas de trânsito? A gente paga, muita gente paga multa aí, o ideal é não levar multa nenhuma, né? É, o ideal é não levar multa nenhuma. Mas quando se leva multa, para onde vai esse dinheirão todo? Deveria ir para a educação de trânsito. Não vai. Nós temos o projeto Rádio Ônibus Educacional. Uma das etapas do projeto é o micro-ônibus, que vai ser o nosso estúdio de rádio, estúdio móvel. E esse micro-ônibus vai poder estar nas comunidades, entrevistando os líderes de comunidade, conhecendo cada região, as suas maneiras, né, de trânsito de cada região. Por exemplo, São Paulo tem bairros diferentes, tem bairros que parecem cidades, né? É, tem seu jeito diferente lá. Não dá para eu falar para o cidadão andar na calçada, porque tem lugar em São Paulo que nem calçada tem direito, e a calçada cabe só o poste, aí eu olho lá. Então tem realidades diferentes. A ideia do micro-ônibus é estar nesses lugares também, praças, nas empresas, nas escolas, e falar do assunto educação de trânsito, tirar dúvidas sobre o Código de Trânsito Brasileiro, tirar dúvidas sobre pontuação, relação a multas, o que pode e o que não pode, sabe? Dúvidas que a gente tem sempre, a gente não consegue ter respostas rápidas, não é? E às vezes você precisa de um profissional para conversar com você. E o nosso micro-ônibus vai poder acolher esses líderes de cada região falando sobre trânsito dentro do nosso micro-ônibus, com transmissão ao vivo pela internet, através da Rádio Ônibus, em áudio e também em vídeo no canal do YouTube. Para isso, precisamos de um micro-ônibus. Quero contar com você, amigo empresário. Talvez tenha um micro-ônibus parado aí, não está mais fazendo viagem com ele. Esse seria ótimo, mas tem que ter em condições de uso, porque a gente possa utilizar esse micro-ônibus. Em contrapartida, você terá a sua marca, a sua empresa sendo divulgada nesse projeto, que tem visibilidade, não é algo que ninguém vai ver. Imagina um ônibus chegando nas regiões aqui em São Paulo. Vamos estar em São Paulo, no interior, e gradativamente vamos chegando em outras cidades também. Participe, eu preciso de você para colocar em prática o projeto Rádio Ônibus Educacional e também o nosso micro-ônibus estúdio da Rádio Ônibus. Eu conto com você, estou acreditando que esse ano 2017 nós teremos sucesso. Estou trabalhando para isso, visitando amigos, visitando empresários, falando da ideia. Nós somos uma startup em fase de crescimento, falando com investidores para que acreditem na Rádio Ônibus também como um produto e como um serviço de utilidade pública. Pode levar informação aos usuários, aos motoristas, aos profissionais do setor de transporte. Participe, conto com você. Esta é a radioonibus.com.br. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Vambora! Agora tá na hora de ir embora, vou rapidinho lá para outra emissora. Antes tem a música de Zaqueu Castilho, o miniaturista, que também gosta de ônibus, que também gosta de caminhão e principalmente de cantar, hein? Alô, Zaqueu, lançamento, música nova, primeira emissora tocando, música sertaneja, boa viagem, bom descanso para quem tá descansando agora. Até amanhã, se Deus quiser, amanhã ao vivo às 20 horas. Tchau! Cada vez que você parte, quero que o mundo se acabe. Amanhã eu sei que volta, mas meu coração não sabe. Qualquer coisa eu fico tenso, pouco às vezes brigo. Sempre encontro uma desculpa pra você ficar comigo. Viajei, sempre aparece um motivo e você vai, e essa angústia que do meu peito não sai. Sempre esse medo de um dia não voltar. Passagem, a que vontade de rasgá-la e proibir, fazer escândalo pra você não partir, e que jamais seja preciso viajar.